Eu não quero nada dessa casa. Fica com o que a gente conquistou. Já tá tão difícil a convivência. Nem ciência explica essa falta de amor. Vou ficar lá nos meus pais até baixar essa poeira. Eu pego as crianças no fim de semana. Eu mando uma grana todo fim de mês. Mantenho o inglês e o balé da Ana e o Júnior no curso até os 16. Você que viagem, como manda a melodia. Se ficou pra trás, é porque não tinha que ser. Deixa na garagem minhas malas e o que é meu. Só não pensa mais que eu vou voltar a ficar com Deus. Vou seguir viagem como manda a melodia. Se ficou pra trás, é porque não tinha que ser. Deixa na garagem minhas malas e o que é meu. Só não pensa mais que eu vou voltar a ficar com Deus. Eu não quero nada dessa casa. Fica com o que a gente conquistou. Já tá tão difícil a convivência. Nem você me explica essa falta de amor. Vou ficar lá nos meus pais até baixar essa poeira. Eu tô retornando pro nada que eu tinha, pra tudo que eu vinha fazer sem você. A decepção é sua e minha. O tempo é remédio que faz esquecer. Eu vou seguir viagem como manda a melodia. É porque não tinha que ser. Deixa na garagem minhas malas e o que é meu. Só não pensa mais que eu vou voltar a ficar com Deus. Eu vou seguir viagem como manda a melodia. É porque não tinha que ser. Deixa na garagem minhas malas e o que é meu. Só não pensa mais que eu vou voltar. Fica com Deus. Obrigado.